vizinho já me vem, fecha a cara e fecha a porta. Não tenho preconceito, mas o rap que é da hora. Eu tô legal, quero paz, mas não silenciosa. As batidas se encaixam em uma rima que é nota. Vibração sonora, sai do som eletrizante. Reclamação de quem não curte, pô, são constantes. Pensamento conectado como é de costume. Celso sem miséria tá aumentando o volume. O som é tão bom que transforma a atmosfera. Quem não gosta come bosta em formato de esfera. O volume aqui tá ligado sem miséria. Abaixinho só se for no Walkman com a filha velha. Daí Carvalho aí tá sério. Eu comecei a contaminar. Buiu me ligou que o Samuca vai cantar. Anticorpos produz uma defesa musical. RAP com estrutura nacional. E N4, amigos, rimam na TV. Procure em CD, MD ou DVD. Eu viajei no meu rádio, vi no homem estéreo. Musicalidade periférica em estéreo. Eu vejo notas musicais espalhadas pelo ar. Só quem é adepto consegue enxergar. Super agradável como aroma de um perfume. Sem miséria, camarada, aumente o volume. Reclamações eu neutralizei. Fechei a porta sutilmente e o volume aumentei. Tô no meu domínio, aqui comigo ninguém pode. Volume sem miséria pra espantar o bode. Reclamações eu neutralizei. Fechei a porta sutilmente e o volume aumentei. Tô no meu domínio, aqui comigo ninguém pode. Volume sem miséria pra espantar o bode. 9-0, descaria, adivinha quem chegou? Um camarada PM que um break já dançou. Relembrou o passado que viveu lá na São Bento. Alegrias e tristezas. Poxa, até me lembro. Concurso de break lá no Barros de Alencar. Volume sem miséria, prossiga PHK. Como já dizia minha velha avó, o passado foi bom, o presente é bem melhor. Ligo para um, para outro e passo o som. Não gostou, não gostou? Grava pra mim, tem um dom. Chapado, hein, bem louco. A batida me envolveu. A rima, a ideia, a levada me prendeu. Puta sol, puta som. E as caixas estão lá fora. Fim de semana ensolarado. Assim que é da hora, mulherada estigando. Os manos delirando. Não sabe se fica, se corre, se fica um babando. Chega um, chega outro e a muvuca aumentando. Com picape, microfone, três manos vão rimando. Quem gosta do hip hop tá na cara, assume. Por gentileza, meu irmão, aumente o volume. Reclamações eu neutralizei. Fechei a porta sutilmente e o volume aumentei. Tô no meu domínio, aqui comigo ninguém pode. Volume sem miséria pra espantar o bode. Reclamações eu neutralizei. Fechei a porta sutilmente e o volume aumentei. Tô no meu domínio, aqui comigo ninguém pode. Volume sem miséria pra espantar o bode. Contrariando quem não gosta, meu, eu canto rap 3.1, imagem de moleque. Ah, se o mundo inteiro pudesse me ouvir. Uma rima progredida, eu quero transmitir. Me tranco no meu quarto, aumento o meu som. O vizinho está gritando, eu penso como eu sou bom. Não é cantando de galo, porque eu já disse que eu canto rap. Aqui a chapa esquenta e eu derreto o feedback. Um amigo 3 em 1 chegou e trouxe um CD. Só som bom, pra mim e pra você. Não gosto do som que me traz alegria. Apologia negativa para mim uma porcaria. Esse é o som. O som é das antigas que eu gosto de escutar. Vou aumentar mais um pouquinho no gráfico, já está no 20. Rap é mó style e recruta mais um ouvinte. No dia seguinte vão querer me crucificar. Blá, blá, blá, blá, eu não vou me ligar. Quem esquenta a cabeça, caspa vira mandiopan. Volume sem miséria, ontem, hoje e amanhã. Eu tô ligado que um abaixo assinado vai rolar. A verdade dói e ninguém quer escutar. Vou fazer uma coisa que não muda, é o meu costume. O vizinho está gritando, vou aumentar mais o volume. Reclamações eu neutralizei. Fechei a porta sutilmente e o volume aumentei. Tô no meu domínio, aqui comigo ninguém pode. Volume sem miséria pra espantar o bode. Reclamações eu neutralizei. Fechei a porta sutilmente e o volume aumentei. Tô no meu domínio, aqui comigo ninguém pode. Volume sem miséria pra espantar o bode.